diz o infame ao Narciso. Vim ao bar pronunciar estas palavras. Esperei séculos para te dizer na cara, ó mafioso da máquina. Estou farto de vos ver triunfar. Hoje despejei sobre ti a gargalhada satânica. Provoquei o caos. Ameacei-te. Isso deu-me um gozo imenso. Há séculos que não me sentia assim. Depois fui partir montras para a avenida. Lojas, bancos. Eu estou a fazer a nova revolução. Insulto Deus. Aqui o tempo. E seguiu pelo átrio adiante. E chegou a uma porta. E olhou para dentro. Pai. Sim, filho. Eu quero matar-te. Mãe. Mãe. Mãe! Mãe! Mãe! Mãe! Eu quero foder-te! Thank you. Thank you. Obrigado, Vinícius.